O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, promoverá nesta sexta-feira, 15 de junho, a devolução simbólica da imagem sacra de Nossa Senhora do Rosário, à capela de mesmo nome, no município de Prados, na região do Campo das Vertentes. A peça, que havia sido furtada em 1980, foi entregue ao MPMG depois que o possuidor da imagem, que não teve o nome revelado, assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a fazer a entrega de forma espontânea. A promotora de justiça Gisele Ribeiro de Oliveira dá mais detalhes sobre o caso. A imagem havia sido furtada em 24 de setembro de 1980, oportunidade em que a capela de Nossa Senhora do Rosário foi arrombada e subtraídas três peças sacras. Na época, houve investigações por parte da Polícia Civil, mas não foi apurada a autoria do crime ou a localização dos objetos subtraídos. Em setembro de 2016, a Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural recebeu uma denúncia sobre o paradeiro da escultura de Nossa Senhora do Rosário. Nós empreendemos investigações e solicitamos ao então possuidor a peça para fins de perícia. A peça foi periciada pela equipe técnica da CPPC em conjunto com o IFAM e apurou-se que a peça que estava sendo vendida no site era mesmo a peça subtraída de Prados. Diante disso, o Ministério Público recomendou ao possuidor que procedesse à devolução da peça e, então, celebrou um termo de ajustamento de conduta em que o possuidor concordou em devolver a peça à sociedade. Gisele Ribeiro fala ainda sobre a importância do retorno da imagem de Nossa Senhora do Rosário ao município de Prados. A devolução de um bem sacro ao seu local de origem é um fato muito importante, já que eles são referências da cultura, da arte, de um povo e de um lugar. E também revelam aspectos históricos que se relacionam à ocupação e à formação de uma determinada sociedade. Essa devolução é ainda motivo de muitos festejos na comunidade, uma vez que as peças sacras configuram-se também como testemunhos da fé e da religiosidade de um determinado grupo de pessoas. E não deixa de ser também um motivo para se reavivar a esperança na justiça dos homens e nas instituições que lutam pela sociedade, como o Ministério Público de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.